nova. Me lembrei do meu Senhor e então clamei, e ele me ouviu. É muito grande o seu amor, pois me salvou. Socorreu com ele.